Yeah. Quem tá preparado pro sarrafo faz muito barulho nessa porra. Yeah. O seu erro é pensar que está na América. Sim! Você está muito longe de casa. Sim! Aqui é o Brasil! Uou! Legal, ele recebe o médico. Controla a vibe, fogo na night, nega que bate, nego me abriu que te bate. Controla a vibe, fogo na night, nega que bate, nego me abriu que te bate. Pulei no Rolls Royce, fuga na cidade. Tenho a Dodge só com o nego de verdade. Mergulhei no copo de lime e deu viagem. Eu sou rico, nego, minha bitch a Barbie. Controla a vibe, fogo na night, nega que bate, nego minha gangue te bate. Controla a vibe, fogo na night, nega que bate, nego minha gangue te bate. Quem gostou dessa porra, levanta a mão e faz muito barulho. Muito boa noite, família. Aí, Big, São Paulo ama nós, porra, tá ligado? Yeah.